serviço. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. 18 horas. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinha o ano todo? É com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Pra vocês se pré-aquecendo pra balada, né? Aquecendo as turbinas, sacudindo o pescoço, o esqueleto, sei lá. É pra você ir entrando no clima, porque é sabadão, ninguém é de ferro, todo mundo tem que se distrair um pouquinho, né? O programa tá aqui pra entreter você, pra botar você no clima, pra ir ambientando você. E o programa hoje já começa meio sacudido, né? Tá percebendo aí com a Madonna, é a Madonna que tá tocando aí, tá? American Life, uma versão bootleg, né? Não oficial, bem sacudido por sinal. E ainda tem a Rapa e Azul, Stars on 54, Simply Red, olha, como sempre, né? O programa promete. Então, arruma a sala, né? Aquele espacinho, né? Chega a mobília pra cá, a mesa pra lá, arruma um espacinho na sala, aumenta o volume e deixa o resto comigo, ok? Flash House. Yeah. thoughts would tear. Just like an old time movie, not a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, the chains upon my feet, you know that ghost is me.

Peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. quelque chose qui danse en toi. Et tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as. We'll be right back.

Desesperadamente do ópio. Rio Sul Rádio.